Graça e paz, amados irmãos, da parte do nosso Deus, nosso Pai e Pai do nosso Senhor Jesus o Cristo. Essa ministração ela tem como base João 1, versículos 12 e 13. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui nesse texto, quando diz não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, está sendo grifado, marcado, enfatizado, né? O que é isso nascer da carne? Porque tem casos e casos e casos e casos, mas a palavra diz que todos nós pecamos. E aquele que é nascido da carne é nascido da carne, só conhece as coisas da carne, desse mundo. Agora então, para sermos filhos de Deus, nós temos que nascer de novo. É o que Cristo ensina para Nicodemos, um novo nascimento. Esse novo nascimento é tão somente o fato daquele que aceitou a Cristo e está buscando a Cristo. Todo o ensinamento do nosso Salvador, Jesus, o Cristo, ele nos ensina, nos leva para o caminho, a verdade, a vida que há nele mesmo. E esse caminho, essa transformação que nos leva, que nos tira dessa mentira que é a existência atual onde nós estamos. E nos leva para a verdade, para a vida eterna e abundante. Essa transformação é o nascimento da água e do Espírito. É o nascimento da palavra e do Espírito, ou seja, de Deus. Por isso passamos a ser filhos de Deus. Então, primeiro, aceitar o Senhor Jesus. Versículo 12: todos quantos o receberam. Se nós recebemos, aceitamos a Cristo, então Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, porque nós cremos no Seu nome. Então nós já não somos apenas nascidos do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas agora nós somos nascidos de Deus. Que é Nicodemos aprendendo com Cristo, né? O nascimento da água e do Espírito. Então observe que o texto frisa os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Varão que é o homem. E isso faz referência a desejos carnais, como nós somos feitos de carne, então a palavra faz referência aos desejos da carne. E por que que isso é ruim buscar essas coisas? Lembrando, toda a palavra nos aponta para o novo nascimento da água e do Espírito. Toda a palavra nos aponta para nascermos de novo para podermos então herdar o reino dos céus, que não é um reino de carne. Esse mundo ele parece mil maravilhas, parece um parquinho de diversões, até o momento em que os problemas aparecem. Então, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Percebem o friso aí? Falando de várias maneiras, porque vontade do varão, varão é o homem carnal. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Até um casamento entre homem e mulher, não havendo a fé no Senhor Jesus, não funciona. Por quê? Porque é um casamento carnal, somente com as coisas deste mundo. Depois tem a vontade da carne. Nós sabemos que tem pessoas que nasceram e não foram desejadas. Claro, depois foram muito amadas, outras também não, outras foram fetos abortados. Então tem diversos casos, diversas situações em que pessoas nasceram do sangue, da vontade da carne ou da vontade do homem, do varão. Da vontade do homem, repetindo, os dois se unem, homem e mulher, e vai nascer uma criança. Mas nem por isso vai ser uma união que funcione sem Cristo, sem os preceitos da palavra do nosso Deus. Depois tem da vontade da carne, é quando o homem e mulher nem mesmo se unem. Ué, não se unem? Como é que nasceu a criança então? Exatamente, a vontade da carne mesmo, na pior situação, é quando um homem e uma mulher nem mesmo querem se conhecer. É, tem casos em que eles não sabem nem o nome um do outro. Deitaram. E nasceu a criança, e por algum motivo a mãe, agora sozinha, resolveu criar aquela criança. Então, aquela criança nasceu da união de dois corpos de carne. É, porque aquele homem e aquela mulher nem se conhecem, se uniram. A mulher teve uma criança da vontade da carne. É. Então, o texto é bem claro que nós todos nascemos do pecado. Nós todos nascemos de algo que, a princípio, o homem e a mulher, eles pensaram assim, os dois, que aquilo era amor, ou nem pensaram em amor, pensaram só em prazer. Há casos em que eles não buscam nem mesmo prazer, eles buscam tão somente aquilo que eles dizem, afogar as mágoas. É. Aí unem os dois corpos porque estão com raiva da vida, porque não sei o quê. É, só para descarregar. Então existem muitas situações pelas quais as crianças nascem, nós nascemos aqui no mundo. E sem Cristo, todas elas são apenas a vontade da carne. E mesmo em Cristo Jesus, um casal, ele funciona, dá certo, mas ainda tem a semente do pecado, porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva, e todos nós estamos neste mundo carnal. Neste mundo que funciona de acordo com as leis carnais. Então aqui nós temos a gravidade, nós temos as coisas que o homem fez, que são bonitas, né? Mas não funcionam. Não funcionam por quê? Porque tudo que o homem criou é ruim? Não, não é por isso. Tecnologia é boa, mas o homem é que é ruim. O homem, mas por que que o homem é pecador? É, sem distinção, eu, você, todos. Em maior ou menor grau, o homem vai pecar, vai errar. Por quê? Porque ele é carnal. Mesmo nós que aceitamos a Cristo, nós ainda somos carnais, mas nossa esperança está em Cristo, pela vida eterna e abundante em Cristo. Já estamos selados pelo Espírito Santo, já estamos a caminho dessa vida. Mas enquanto estamos aqui, estamos experimentando o quê? O primeiro nascimento também, o efeito, né, do primeiro nascimento, a causa. A causa ninguém sabe ao certo, né? São os casos que eu coloquei para você, são muitos. Por mais que os nossos pais nos contem uma história, nós não temos uma certeza de exatamente como foi, o momento e tudo. E alguns nem sabem, nem conhecem os pais, mas o efeito é esse. O efeito é esse. Não adianta reclamar, nós estamos nesse mundo carnal, com esse corpo. Carregando esse corpo, que vai ficando pesado, e obedece às leis da física, gravidade e tudo. E por isso mesmo o homem ele busca, muitas vezes, a solução no mundo, nas coisas do mundo, tenta aperfeiçoar o corpo e tudo. É bonito de ver tecnologia e tudo, mas a palavra diz de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, né, lembrando que nós estamos aqui mesmo, sob o efeito desse mundo, sob o efeito das coisas desse mundo, a gravidade, o peso, o tempo limitado, o envelhecimento dos nossos corpos, muitos buscam a solução no mundo ainda, sabendo que uma hora não vai dar mais. Então, nosso objetivo não é descer. Falando espiritualmente, nosso objetivo é subir. Porque na carne, o subir na carne é buscar a evolução da carne. É o salve-se quem puder, quem tem mais dinheiro vive melhor, né? Então, compra isso, compra aquilo, faz e vai subindo na carne, vai melhorando, e é mais prazer, é mais tempo de vida. É tudo na carne. Mas a palavra diz que foi determinado um tempo para cada um, né? Então, não é um achismo, não é um conformismo. Conforme nós vamos lembrando na palavra, nosso Deus é Deus de sinais. Todos que creem no Senhor Jesus receberam sinais. Receberam primeiro o Espírito Santo habitando em si, tem revelações, tem discernimento das questões espirituais, tem a certeza de que estão indo para a glória. Então nós queremos ir para cima, não queremos subir na carne, queremos subir em espírito. É um novo nascimento. A própria palavra filhos. Filhos de Deus, agora nós somos nós que cremos, ela não se refere à carne. O exemplo simples é quando você corta o cabelo, aquele cabelo no chão, que não é filho de Deus. É. Assim como um filho teu, aquele cabelo não é teu filho. A roupa não é teu filho. E nisso tudo nós temos então o plano do Senhor Deus. Nós temos toda a Bíblia Sagrada nos explicando o plano do Senhor Deus e mostrando que o nosso Deus ele não está preocupado. Ele nos ama, sim. Ele tem misericórdia de nós. Mas por questões muito grandes, o Senhor mesmo fala que os meus pensamentos são maiores do que os teus. Ele permite que muitos sofram. Só que a verdade é essa. É. Todos quantos o receberam, esse Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que crerem no seu nome. Deu-lhes o poder. Ou seja, por que que a gente precisa de poder para ser filho de Deus? Não bastaria crer e o seu Deus vir e dizer: ah, é meu filho, minha filha, vamos lá, vamos subir. Não, porque tem um plano e nós temos que ter poder para passar por esse plano. Então, todo aquele que crê recebeu de Deus o poder para ser filho de Deus. Recebeu o Espírito Santo em si mesmo, que revela a palavra do Senhor Deus e permite que permaneça no caminho, na verdade e na vida. Então, todo aquele que crê no Filho de Deus passa a ser filho de Deus, porque segue o Filho de Deus, vai para onde o Filho de Deus vai. Cristo veio para buscar os seus. Então nós vemos aí que um pingo de humildade para quem busca o Senhor Jesus, né, lê um pouquinho a palavra no início, acaba recebendo esse poder. O Espírito vem, revela, e acaba testificando, acaba dizendo as coisas que viu, que não são desse mundo, que o Senhor Deus providencia, acaba recebendo o poder de ser filho, filha de Deus. Então, quando nós dizemos que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Deus, nós falamos do que vimos, do que ouvimos, do que sentimos, do que recebemos em espírito também. E receba quem quiser. É a fé mais simples que existe. Não exige que você abra a Bíblia inteira e decore tudo, não. Basta abrir o Novo Testamento e ler devagarinho. Para quem não crê ainda, lê devagarinho, faz uma pequena oração todos os dias, pede ao Senhor que revele a sua palavra. Então, o Senhor Deus, ele é o Criador. É simples assim. Simples. E é perfeito. A gente gosta de ver nos filmes, né, que a força esteja contigo, mas eu já penso assim hoje, que pera lá. Era lá. Depende qual força tu quer que esteja comigo. Força do bem ou do mal? É. Porque sem Cristo é tudo filosofia. Não funciona. Não funciona. É. Nós nascemos nesse mundo, fomos ensinados por esse mundo, mas os filhos de Deus não nasceram do sangue, da vontade da carne ou vontade do varão. Nasceram depois, o segundo nascimento, de Deus. Os que permanecem na carne são carne. São carne, é a condenação eterna depois. São o que a Bíblia repetitivamente ensina os que não fazem a vontade do Senhor Deus. Eu fico assim abismado, como que uma pessoa pode chegar e dizer: isso aí é mentira. Isso aí foi criado por não sei quem, para enganar os pobres, e não sei o quê. A pessoa é capaz de ler. Eu fiz vários cursos superiores e por fora estudei muito. E existem cientistas que são cristãos também. Então, ser cristão não é uma coisa de pobre ou ignorante. Não. Ignorante é a pessoa que diz isso: olha, isso é coisa do passado, não sei o quê, sem ter lido. Sem ter lido. Só porque disseram isso para ela. É a vontade da carne. É. A vontade da carne é quando você ouve um cara que vem assim de gravata, perfumado, e dá crédito para ele. E aí vem outro, tudo enviado do demônio. Aí vem outro, e outro, e outro. Chega um dia, te mostra a palavra do Senhor Jesus, chega um mendigo fedido, ou seja, quem for, Ou mesmo alguém da família e vai dizer assim: isso é coisa do passado, isso aí não. Né? Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é verdadeira e ela mesma fala sobre isso. Ela fala que existem dois senhores. Um é o nosso Deus, é a força verdadeira, é a luz que está fazendo a sua obra de criação. Mas existe outro senhor que está atrapalhando, é o maligno, o Satanás, o diabo. Então, tudo nesse mundo é a vontade da carne. Tudo. Amados, vocês já sabem disso, mas se tem alguém que esteja escutando e não aceitou ainda o Senhor Jesus, aceite correndo no quarto. Ninguém precisa saber. Não precisa ir em lugar nenhum, não precisa pagar nada. Pega a tua Bíblia, aceita correndo. Vai ver que esse Deus está vivo e responde. Tu vai ver que ele é verdadeiro. Vai ver que esse mundo é um engano. E vai ver que a partir daquele momento tu recebeste a vida eterna e abundante. Aceite correndo. Eu fiz muitos cursos. Cursos superiores eu fiz 11. Terminei 4. Tem pessoas que estudaram mais do que eu e aceitaram também o Senhor Jesus. Não é questão de saber mais ou menos. É questão de só aceitar e deixar que o Espírito Santo te mostre a verdade. Então, João 1, versículos 12 e 13, é um texto que fala que todos que aceitaram o Senhor Jesus passam a ser filhos de Deus. Recebem o poder para serem filhos de Deus. Tem que ter poder para ser filho, porque não se pode crer em algo sem entendimento. Então, quando a gente aceita o Senhor Jesus, eu que aceitei, todos que aceitaram, recebem o Espírito Santo e passam a entender, passam a ver coisas que não viam antes. Todo esse mundo ele está preparado pela vontade da carne. Porque nesse mundo tem a gravidade, tem as coisas funcionam assim, tem dia, tem noite. Lá na glória não tem nem dia nem noite. Olha só. E nós não vamos estar sobre a lei da gravidade como nós estamos aqui. Lá nós vamos ter um corpo glorificado que não cansa, não precisa dormir. Mas isso parece um conto de fadas, né? E assim também todo esse mundo parece tão real, esse mundo que é um conto de fadas. Um parquinho de diversões para te enganar. Porque ele foi feito pela vontade da carne. Aqui tem as leis da física, viadutos, carros, máquinas, tudo é construído segundo essas leis. É tudo muito pesado. Parece bonito no início, mas depois você vai vendo que tu precisa de tudo isso para viver e não funciona. Não funciona. Até chegar o dia em que nós enfrentamos a primeira morte. Então, quem nasceu da carne, não interessa o motivo, se achavam que era amor, se foram só um passeio, nem se conheciam. Né? Ali deu para entender já que não foi do amor, nasceram da carne. Mas o entendimento maior é aqueles que nasceram neste mundo. O mundo carnal, as pessoas são feitas de carne e as leis são carnais, esse corpo perece. Quem nasceu da carne, só da carne, não sobe. A palavra diz que carne nenhuma herdará o reino dos céus. Claro. Quando o Senhor Deus olha para nós, Ele olha para nós. Ele nos quer como filhos, Ele não olha para o nosso corpo. Sendo Ele o Criador, fez tudo perfeitamente. Esse é o plano do Senhor. Então, ele espera que nós olhemos para ele, que é espírito. Imagina Deus vestindo um corpo de carne como o nosso. Cristo, por amor de nós, o Filho de Deus, até fez isso. Mas de forma temporária e para mostrar que tem primeiro o nascimento da carne, então o Senhor Jesus nasceu também. Só que ele nasceu da Virgem Maria. Maria, no momento que o Senhor Jesus nasceu, ela era virgem. Mas ele veio em carne também, sofrendo como homem. E é semelhante a nós, ele morreu, uma carne que morre, que sofre. Depois foi glorificado, entre aspas, né? Porque Cristo já sempre foi a própria glória. Ele é a glória do unigênito do Pai. E nele nós seremos glorificados. Então, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, apesar de ter nascido da Virgem Maria, apesar de ter um corpo, ter passado por um corpo de carne igual ao nosso, ele simplesmente traçou esse caminho para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele abriu esse caminho para nós. Ele mostrou o caminho que a gente deve seguir, deixando bem claro que é o primeiro nascimento, nascimento da carne. Então, as pessoas que nascem da carne, as leis desse mundo, cada um faz o que quer, o que pode, pela vontade da carne, pelos seus desejos. Isso faz parte do primeiro nascimento. Vem então Cristo de cima, porque nós somos de baixo, e nos mostra agora não a vontade da carne, do varão, que é o homem comum, mas a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Cristo veio para fazer a vontade do Senhor Deus. Ele é o Filho do Senhor Deus, é o Verbo. Então, isso não é somente lindo, é maravilhoso. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho para a gente sair disso aqui que parece ser vida, mas isso aqui é morte. Isso aqui é a vontade da carne. É um mundo onde funcionam as coisas de um jeito que você tem uma planta na janela é bonito. Aí tem duas, tem três. Daqui a pouco, quer ter cinco vasinhos de planta, se torna escravo daquilo ali. Tem que regar, tem que cuidar. Mas a imagem é bonita. Por um tempo, as pessoas regam as plantas, constroem as coisas, viajam, fazem tudo no mundo, mas até para manter meia dúzia de vasinho de plantas, tu se torna escravo daquilo ali. Experimenta abandonar as plantinhas, elas vão morrer. O que é nascido da carne vai ter como herança o resultado da carne, é o fim. O que não reconhece o semelhante às pessoas é carne. É o exemplo simples que eu dei. Duas pessoas se unem numa balada, numa discoteca. Por isso que é pecado. Vão fazer, fazer de qualquer jeito. Não. Não é lambe-lambe, não é sorvete. O Senhor Deus, ele quer dar a todos a vida eterna e abundante, onde cada um reconheça tanto o nosso Deus como pessoa, que ele é pessoa, é zeloso, está olhando a gente, está observando. Como também ele quer que nós reconheçamos uns aos outros. Quando a gente reconhece que no outro há uma pessoa ali, não interessa se é um mendigo fedido, seja quem for, né? Mas não, a humanidade ela inicia nascida da carne. Pessoas brigando no trânsito, tu é isso, tu é aquilo, pessoas que matam por um par de tênis, pessoas que batem num idoso para arrancar uma carteira do bolso dele e sair correndo, abre a carteira em menos de 10 segundos, tira uma notinha que o idoso tinha ali, um dinheirinho, e joga a carteira no chão. A situação que eu já vi, 6 horas da madrugada numa cidade, estava viajando, só tinha um idoso na rua, vieram duas crianças, dois jovens de 14, 15 anos. O primeiro veio correndo e deu um tapa na carteira do idoso, na pochete que ele estava carregando. O idoso ficou desorientado. Quando ele foi se agachar para pegar a carteira, veio o segundo e pegou a carteira no chão. Agiram em equipe para roubar um idoso. Né? O primeiro deu um tapa na carteira que o idoso estava segurando na mão. E o segundo pegou a carteira no chão. São pessoas nascidas da vontade da carne e que não dão importância nenhuma para as coisas espirituais. Então nós temos dois senhores, porque a forma como eu contei parece uma historinha para dormir, não é mesmo? O idoso. Mas essa situação de uma pessoa se aproveitando da outra, nós vemos nos piores casos. Tu que estás me escutando agora, conhece o que é esse mundo. Eu poderia começar a listar aqui coisas horríveis que estão acontecendo. Existem pessoas aprisionadas em todo canto do mundo. Esse é o mundo da carne, né? Onde pessoas escravizam pessoas, roubam pessoas, matam pessoas. A palavra diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão ele rouba, tá nem aí. Depois ele mata, né? E depois, se ele quiser ainda ficar no lugar, ele destrói tudo para construir do jeito dele. Mas então nós sabemos, tem dois senhores. E aquele que insiste em dizer que isso é papo furado, fecha o quarto, aceita o Senhor Jesus, ninguém vai ver. É. Não tem quarto? Aceita na tua mente. E esse Jesus, que muitos dizem não existir, ele virá para ti. E vai te dar revelações. O primeiro fato que nós temos que ter em mente, nós que cremos, é o temor a Deus. É o princípio de sabedoria. E quem não crê ainda, o primeiro fato que vai descobrir é que existem, de fato, dois senhores. Existe o Criador, nosso Deus, dois senhores, e o outro senhor é o diabo. O Criador está fazendo a obra de criação. É simples. Muito simples. O homem, na carne, ele não gosta de criar as coisas? Eu gosto. Tecnologia, tudo, né? Por quê? Porque nós temos em nós a imagem e semelhança do Criador. A gente gosta de criar as coisas. E o Criador mesmo quer que a gente faça isso pela eternidade. É o plano dele. Tudo começou em Adão e Eva, né? Porém, é o plano do Senhor. Nós passamos pelo primeiro nascimento. E para herdarmos o reino dos céus, nós temos que passar pelo segundo nascimento. É o nascimento da água e do Espírito. E quem determinou isso foi o Senhor dos Senhores. Então, quem deseja esse novo nascimento tem que entregar a sua vida para a vontade do Senhor dos Senhores. É o soberano Senhor. Observe que muitos que dizem crer neste Senhor ainda não creem totalmente. Pois se nós cremos, eu creio, que este Deus, este Senhor dos Senhores, o nome dele tem vários nomes, mas o nome dele é o Senhor. Pode chamar de Jeová, mas até hoje, muitas pessoas criam preconceitos. A própria Bíblia diz que ele tem vários adjetivos. E ele é chamado de O Senhor, e o nome mais sagrado dele é Eu Sou. Este Senhor, para quem crê neste Senhor, de fato crê, é o Criador de tudo que existe. Ele é onipotente, onipresente. E a palavra dele mesmo diz que somente a ele nós devemos prestar culto. Devemos orar, falar somente com o Senhor Deus. E da forma como ele estabeleceu. Este Senhor enviou o seu Filho Jesus como o nosso Salvador. Cristo. Somente o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, somente ele pode estar entre nós e este Deus. Porque foi o próprio Deus que enviou o seu Filho para esse objetivo. Somente os que creem no Filho de Deus passam a ser filhos de Deus. Se nós cremos, e eu creio, que Deus, é o Todo-Poderoso, Ele tudo pode, é soberano, onipotente, onipresente, então eu não posso diminuir este Deus. Não posso diminuir este Deus. Não posso diminuir este Deus recorrendo a magias, horóscopo, superstições, benzedura de água, vãs repetições, rituais inventados pelo homem, porque eu vou diminuir esse Deus. O Senhor Deus, em toda a Bíblia, ele diz para nós confiarmos somente nele e não nas coisas do mundo, da carne, nas coisas que o homem inventou. Coisas que a palavra do nosso Deus condena. Então nós não podemos diminuir o Senhor dos Senhores. Não tem como. Aceite ou não aceite. Se não aceitou, pensa que é, mas não é filho ou filha de Deus. Não é. A própria palavra desse Deus condena, ele condena. Não existe meio termo, ou tu aceita ou não aceita. O Senhor Deus não divide a glória dele com ninguém e nem com coisas. Então veja que não se pode recorrer a magias, a rituais, a superstições, a nada. Nem mesmo a santos, a nada. Nem mesmo a Virgem Maria, a agraciada Maria, tem o seu lugar. Foi chamada pelo Senhor Deus com um objetivo. Mas não foi o objetivo de ser a nossa intercessória. Não foi o objetivo de ser a pessoa que intercede por nós. Esse é o lugar de Cristo Jesus. E até apareceu uma goteira aqui no meu quarto agora, ó. E isso é a fé no Cristo Jesus. Não é a beleza do mundo. Isso são as gotas de luz. Não é a crença na reencarnação. Não é a crença na luz do mundo que enfeita tudo. É admitir a situação em que nós estamos. Um dia vai ter goteira na tua casa. Ah, não vai ter goteira? Um dia as coisas vão parar de funcionar. Um dia, todos nós chegamos ao momento em que nós começamos a perceber que isso aqui foi um parquinho de diversões armado para nos enganar. Estão entendendo? Então, este Senhor, o Senhor dos Senhores, que não divide a sua glória com ninguém, nem com Maria, ele enviou o seu Filho, Jesus, para ser a nossa intercessão, o nosso meio de chegar a Ele. Porque nós somos da carne. E para nascermos da água e do Espírito, a palavra já diz, da água que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É o Verbo, é o Filho, é Jesus. E do Espírito, que é de Deus. E Jesus diz, eu e o Pai somos um. E João testifica que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o próprio Cristo testifica. E o próprio Espírito Santo que habita em nós testifica. Então, quando nós aceitamos a Deus e somente a Deus, nós já estamos no caminho, na verdade e na vida. Nós já estamos selados pelo Espírito Santo para chegar ao final deste caminho e encontrarmos a verdade, sair desta mentira onde estamos e encontrarmos a verdade e a vida eterna. Porém, muitos não nasceram da água e do Espírito ainda. Muitos, quando a gente fala Virgem Maria, parece que, ó, tá zombando de Maria. Não. Não, pelo contrário, Maria tem o seu lugar. A agraciada Maria sempre será lembrada. Mas o propósito de Maria, apesar de ser grande, né, ela tem o seu lugar, não é tomar o lugar de Deus, não é tomar o lugar do Senhor Jesus. Maria é nossa irmã, ela mesma precisou e precisa da salvação em Cristo Jesus. Muitos não nasceram da água e do Espírito. E estas questões tão simples que estão em toda a Bíblia Sagrada revelam que muitos ainda estão na carne porque não leem as suas Bíblias, não estudam. Antes preferem seguir a doutrina dos homens, a doutrina da carne. O próprio Cristo nos ensina isso. Por isso que a palavra diz que são os que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, do varão comum, que é um homem comum. Quando a gente se afeiçoa a Maria, a ponto de adorá-la, orar, pedir coisas e fazer várias repetições, eu não digo só Maria, não. Qualquer santo. Isso é vontade da carne. Porque eu também, que creio no Senhor Jesus Cristo, eu também tenho essa vontade equivocada. Ai, Maria, agraciada Maria, eu quero conhecer Maria. Mas a palavra nos ensina que não devemos prestar culto a nenhum outro, senão o nosso Deus, o nosso Pai. É obra tão grande que temos que prestar atenção à simples palavra explicada de várias maneiras, em parábolas, em linguagem figurada e em linguagem literal, várias vezes, os ensinamentos do nosso Deus que está nos chamando para sermos filhos diretos dele. Por isso, ele mesmo enviou o próprio Filho para nos salvar. Simples assim. Então, os que entendem isso já são nascidos da água, que é a palavra, e do Espírito, que é Deus. Já são nascidos. É um novo nascimento. Observe que nascer da carne inclui os que não creem e os que dizem crer, mas não creem, porque não estão fazendo a vontade do Pai. E as coisas são muito, muito simples. Há um Criador, o nosso Deus, que agora é nosso Pai para nós que cremos, em seu Filho Jesus. E há outro Senhor. Os que nasceram da carne ainda estão no parquinho de diversões, né? Pode fazer planos, pode buscar, né? Tem que viver, tem que crescer, mas ainda estão no parquinho de diversões, porque um dia tudo isso vai acabar. E nós que cremos não estamos tentando provar nada para ninguém. Mas por que que nós pregamos a todo momento? Levamos a palavra, convidamos? Porque é simples, nós estamos testemunhando das coisas que vimos, ouvimos, vivemos. Ora, se tem uma festa na esquina, o que que acontece? Vem um da família e diz assim, olha, está acontecendo isso lá. Tem um parquinho de diversões lá, que na minha cidade acontece muito. Ah, vamos lá, vamos lá. É. Olha, tem isso, olha, não sei o quê. Está avisando. Né? Se tem um buraco na estrada, o outro olha e diz, olha lá o buraco. Se tem um abismo, diz assim, olha, não vai rápido, porque essa estrada ela vai terminar daqui a 1 quilômetro. Não tem placa, não tem nada, não tem cerca, e tem um abismo lá. Antes do abismo, tu tem que virar à direita. Então, nós que cremos, não estamos tentando provar nada, nós estamos avisando que vimos que tem um abismo espiritual que é pior ainda depois dessa primeira morte. E tem a salvação em Cristo Jesus. Simples assim. Nós que já nascemos da água e do Espírito estamos dizendo, vocês estão só na carne, acordem. E aí vem um da carne e diz assim, isso é bobagem. Não escuta nem 10 segundos. Não dá atenção, nada, nada, nada. Mas nós estamos dizendo. Agora, se alguém dissesse assim, olha, vem um buraco lá na frente e tu está dirigindo, aí tu ia dizer assim, ah, onde? Por quê? Porque conhece as coisas da carne, as coisas desse mundo. E nós que já conhecemos as coisas do outro mundo, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu em seu Espírito o conhecimento das coisas de cima. Nós que já sabemos, testemunhamos apenas, estão avisando, olha, tu que não aceitaste ainda, aceita o Senhor Jesus, tranca o teu quarto, 5 minutos, faz isso. Vai lá e diz, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. A partir de agora, eu não vou buscar ajuda em mais ninguém, nem cartomante, nem terço, nem a Virgem Maria, que é agraciada. Mas a salvação, a tua palavra diz que vem de ti, tu que és o Filho de Deus. Eu te aceito, meu Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador a partir de agora. Me guie, me faz ver que tu és verdadeiro, né? Me faça sentir, me faça ver coisas, me faça ter discernimento, tudo aquilo que os cristãos dizem que é verdade. Esse é o princípio da sabedoria, o temor a Deus, é temer, é pensar assim, é verdade, pelo menos eu sei que eu vou morrer. É verdade, eu estou ignorando, é verdade, sempre que me convido, eu digo que isso é bobagem. Isso não é para vocês que estão em Cristo, né? Nem para mim, mas glória a Deus, porque eu era assim. Então nós não estamos testemunhando algo falso. Não. Por quê? Quem fica ano após ano lendo a Bíblia, buscando, para que é isso? Vai perder tempo? O princípio da sabedoria não seria ridicularizar o cristão, seria dizer assim: olha, tem algo importante ali, a pessoa dá a vida por aquilo ali. Eu vou experimentar, pelo menos. Né? E tão logo a pessoa se aproxima da Bíblia, começa a ler um pouquinho, faz uma oração, o Espírito Santo vem e dá provas de que existe a nova vida em Cristo Jesus, existe a vida eterna, existe o paraíso, existe um lugar perfeito onde ninguém adoece, onde nós vamos viver eternamente com corpos glorificados em Cristo Jesus. Existe algo que é infinitamente melhor do que esse mundo e as pessoas, em sua própria arrogância, quando lhes é oferecida essa vida eterna, elas dizem: isso é coisa do passado, isso é bobagem. E nós observamos claramente que a pessoa está na carne, nem mesmo leu a Bíblia para poder opinar. O próprio Cristo Jesus, nosso Salvador, não quer essa coisa do passado. Não. Por que que nós que estamos em Cristo gostamos muito daqueles filmes bíblicos? Que é antigo, que é aquelas casinhas de barro, tudo fedido. Por que que dá tanta alegria de ver aquilo? Porque há história de salvação. É através dessas histórias dos heróis da fé, dos juízes, dos reis, dos profetas, dos apóstolos, do nosso Senhor Jesus Cristo, é através dessa história que nós sabemos a promessa do que existiu, do que existe e do que existirá para nós lá na glória. É por isso que a gente gosta desses filmes antigos. Não é que seja coisa do passado. Então, é um testemunho. Todo cristão está como embaixador de Cristo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, tão somente no Senhor Jesus, e cumpre e obedece o que o Senhor nos ensina, é nascido da água do Espírito. Eu citei o exemplo de adorar Maria, de orar para Maria, fazer pedidos para Maria, se curvar a Maria, ter uma estátua de Maria, imagem de Maria. Tudo isso a Bíblia Sagrada condena. Mas como eu repeti a palavra Maria várias vezes, aquele que está na carne, ele se ofende. Ele não está prestando atenção na mensagem, está prestando atenção numa pessoa que parece estar falando mal de Maria. Mas não. Quem lê a palavra do Senhor Deus segue essa fé, que é a fé mais simples do mundo, é só aceitar o Filho de Deus e seguir lendo devagarinho a Bíblia e seguindo na paz do Cristo. E os que estão na carne são, então, conforme eu observei, não somente os que não aceitaram a Cristo Jesus, os que estão no mundo, mas aqueles que acham que aceitaram, mas ainda não. Eles aceitaram o santo tal, Maria, ou aceitaram o ritual tal. É, dependendo da denominação, aceitaram a denominação que é boa, mas não é Cristo. Muita gente, se chegar um dia em que não puder mais ir na denominação, vai deixar de ser cristão. Eu conheci uma que se dizia irmã, servia o pão na ceia do Senhor. mas pessoalmente tinha vergonha de falar de Cristo. É. Vergonha. Não nasceu da água e do Espírito. O próprio Cristo diz que aquele que se envergonhar dele, chegando lá em cima, ele também vai dizer: olha, eu não te conheço. Vai ter vergonha dessa pessoa. Não vai ter entrada no reino dos céus. Então, enquanto está tudo bom aqui no parquinho de diversões, até ímpio, até ateu, se diverte. E nós que cremos no Senhor Jesus, cremos no Filho de Deus, entendemos o que diz a palavra, cedo ou tarde a gente acaba entendendo o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Esse é o princípio. E se Deus, o Senhor, diz que é assim, que não devemos prestar culto a mais ninguém, não devemos sequer construir uma imagem. Não devemos sequer ter imagens. Não interessa o que se vai dizer. Não podemos nem construir, nem ter imagens de nada que esteja no céu ou na terra. De nada referindo-se a pessoas, santos. Nem a imagem do Senhor Jesus Cristo, não podemos. Nem o crucifixo, nada, nada, nada. É a fé mais simples que existe. Se o Senhor nos ensina assim, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor Deus. Então nós observamos que os nascidos da carne, eles não são somente os que estão dizendo que a Bíblia é bobagem, mas também muitos que carregam a Bíblia Sagrada achando que estão seguindo o Salvador Jesus Cristo. Tem uns que nem acham isso, carregam a Bíblia Sagrada como um livro de sabedoria somente. E tem uns que dizem que Jesus Cristo foi o mestre, mas acreditam na reencarnação. Toda a Bíblia Sagrada, inclusive o próprio Jesus, ensina que não tem reencarnação. Todas essas pessoas estão buscando perfume, estão buscando os prazeres da carne. Nem Maria desejou que adorasse a ela. Nem os anjos permitem que se adorem a eles. Os nascidos da carne não entendem isso. Não entendem um fato bem simples. Não leem a palavra do Senhor Deus. Não leem. Eu já encontrei pessoa que é devota disso, devota daquilo. Aí eu perguntei: tu lê a Bíblia Sagrada? Ela dizia: eu não. Não, eu não posso. Quem lê a Bíblia é o Papa e o Padre. Eu não posso ler, porque pode ser que eu não entenda. E saiu correndo. Olha só, né? E não lê mesmo, porque a Bíblia diz que não pode chamar ninguém nem de papa nem de padre. A Bíblia diz isso. Está na Bíblia não chamar ninguém de pai, porque só tem um pai que está no céu. E olha que quem contraria esse pai deixa de ser filho dele, né? Perde até o pai. Então nós temos o plano do Senhor Deus, que foi criar o homem à sua imagem e semelhança. Mas o processo é esse. Começou lá no Jardim do Éden. O homem foi tirado da carne. Foi tirado, bem dizer, da carne é das coisas do mundo, da terra, do átomo, das energias. Veio o Criador, que as pessoas gostam de dizer, a fonte, que a força esteja com você, conecte-se à fonte. É verdade, é assim mesmo. Mas qual força? É. De nada adianta dizer que é a força, mas qual força? Eu quero saber onde está essa força. Não é uma tomada, não é só uma força. Se essa força me criou, eu sou pessoa, então essa força também é pessoa. É o Criador, é o Senhor, é Deus, que se fez pai daqueles que o amam. E todo aquele que creu recebeu o Espírito Santo em si mesmo, tem discernimento dessas coisas que vos falo. que estão na Bíblia. E não aceita a palavra de homem, aceita a palavra da Bíblia. Que há dois senhores, que há o nascimento da carne e há um senhor aí, que é o maligno, fazendo de tudo para que a pessoa não nasça da água e do Espírito, não herde a vida eterna. Porque foi ordenado ao homem, foi determinado só essa vida aqui, depois tem o juízo. Para escapar desse juízo aí, desse julgamento, é só aceitar o Filho de Deus, tão simples. É só aceitar o amor de Deus. O nascimento da água e do Espírito. Não da vontade do sangue, da carne, do varão. O nascimento da água e do Espírito é parte do plano do Senhor Deus. Começou lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. O Senhor Deus tira o homem da terra, do pó. Muitos acham bobagem isso, mas o homem faz isso. O homem está tirando da terra robô, androide e tudo. A diferença é que vão ser androides como o homem, a imagem e semelhança do homem, mas não a imagem e semelhança de Deus. A diferença é que Deus tirou a gente do pó lá, né? Nós somos descendentes de Adão e Eva. Bota a mão aí no teu corpo, é feito de carne, de átomos, elétrons, energias, prótons, nêutrons, quarks, não sei o que mais. Mas tudo isso perece. São energias que vão se desgovernar um dia e vai vir a morte desse corpo. Como vai vir a morte de bonecos, imagens, androides, robôs, tudo que o homem cria. Então esse foi o primeiro passo. Tirar o homem do pó. Tão fácil de crer, porque o homem mesmo hoje está fazendo homens do pó. Só que são homens sem alma. Depois, quando o Senhor Deus tirou o homem do pó, deu vida, fez o pó se mexer, né? Ele assoprou o espírito dele. E fez o homem alma vivente. Essa é a diferença. Por isso que tem a primeira morte e a segunda morte. Por quê? Porque nós não somos esse corpo que nós estamos usando. Nós somos uma pessoa. Feitos à imagem e semelhança do Senhor Deus. Foi o propósito e é o propósito e eternamente é o propósito do Senhor Deus. É a palavra eterna. Ele nos fez para sermos eternos. Nos tirou do pó e de si mesmo assoprou. Nas narinas, nos tornando almas viventes, são almas eternas. Tanto é que depois de perdermos esse corpo, a primeira morte, uns passarão pela segunda morte. São aqueles que não aceitaram a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E os que aceitaram Jesus terão a vida eterna, não passarão pela segunda morte. Esse é o plano do Criador simples. Primeiro, sai do barro. Depois, o Criador assopra o espírito dele dentro da pessoa. Então, já era uma pessoa mecânica, nascida da carne. Tu olha, diz que é pessoa e tudo, mas é nascida da carne. Não compreende o amor, não faz o bem para os outros, não perdoa, briga, todos os problemas que tem no mundo. Mas quando ela reconhece as coisas do Espírito, as coisas de Deus, quando ela reconhece que dentro dela há uma alma, que ela é alma, porque o Senhor Deus assoprou o espírito dele dentro do homem. Nós somos almas. Agora, se ela não reconhecer, se ela quiser continuar na carne, ela vai então ir contra o propósito do Senhor Deus, porque nascemos da carne primeiro. A palavra diz que todos sabem que Deus existe, todos sabem que são pessoas. Muita gente diz assim: não, tudo é energia, tudo acaba depois, eu faço o que eu quero. Não existe o bem, não existe o mal. Pois é, não existe o bem, não existe o mal até o dia que tu vai estar na mira de um assassino, né? Aprisionado. Aí tu vai pedir clemência. Aí tu vai querer ser ouvido. Aí vai querer perdão, né? Porque muitos de nós já estão aprisionados pelo inimigo, passando mal, sofrendo e tudo mais. Todos na face da terra, em maior ou menor grau, estão aprisionados pelo inimigo, pelas coisas desse mundo, pela forma como tudo foi feito. E aquele que é nascido da carne não quer reconhecer que foi feito pelo Criador. Foi feito para ser filho de Deus, mas ainda não chegou lá. Por quê? Porque está negando isso, está no meio do processo. Nasceu da vontade da carne primeiro. E quer continuar na vontade da carne. Eu quero isso, eu quero aquilo, não me interessa se eu mato, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Está entendendo? E a maior prova para ele mesmo de que ele é pessoa e não carne é que se ele tivesse na situação do semelhante, né? Ele ia pedir clemência. Ele ia dizer: não está vendo, está doendo, me perdoa, não sei o quê. Eu mesmo peço misericórdia quando eu estou sofrendo, cansado, no meio da noite. Eu falo misericórdia várias vezes. Porque eu sei que a misericórdia do nosso Deus já me alcançou. Eu sei que um dia eu vou morrer e vou para a glória, a vida eterna e abundante. Eu reconheci o plano do Senhor. Eu sei que eu tenho que passar tudo. Por tudo isso, que agora nesse áudio eu não explico, mas está tudo na Bíblia, tudo nas centenas de áudios que eu já gravei e que milhares de pregadores pelo mundo já gravaram. Tudo detalhado na palavra do Senhor. Então eu sei que esse é o processo. Começou em Adão e Eva. É fácil de crer. O homem mesmo hoje está tirando máquina e está tirando androides que estão se parecendo cada vez mais com o homem, está tirando da terra. De onde que vem aquilo ali? O metal, o plástico, tudo a matéria-prima vem da terra. O Senhor Deus tirou o homem da terra, mas nos fez almas viventes. Essa é a diferença. E nós que sabemos disso, estamos testemunhando. Se nós vemos um buraco na estrada, olha um buraco, por quê? Porque eu sou teu amigo, porque eu gosto de ti. Então eu falo. Falo para os amigos, para as pessoas que eu amo, meus parentes, tudo. Mas Deus, o nosso Pai, Ele é perfeito. Ele nos ensina coisas muito elevadas e nos ensina não com palavras. Todo aquele que busca a palavra do Senhor Deus recebe o ensinamento não com palavras, mas com palavras inefáveis. São palavras que tu não pode nem mesmo pronunciar. Por que isso? Porque ao ler a Bíblia Sagrada, crendo no Filho de Deus, o Espírito Santo habita em ti. E o Espírito Santo te dá o conhecimento de Deus. O Senhor Deus é o Pai das luzes. Esse é um dos títulos desse Deus maravilhoso. Significa que Ele é Pai daqueles que eram nascidos da carne, daqueles que eram trevas, mas agora são luzes. E é através de sua elevada luz, de sua elevada compreensão, de seu elevado Espírito Santo que habita em nós, ele nos revela mais do que avisar um parente, avisar um amigo, Por isso que nós pregadores pregamos a todo momento, até não conseguirmos mais. Por isso que nós cristãos amamos até os nossos inimigos. Coisa que até muitos amigos nem entendem, muito menos os inimigos. Mas por que isso? Porque nós recebemos o Criador, estamos testemunhando o que vimos, o que ouvimos, o que vivemos. Por que amamos até os nossos inimigos? Porque recebemos dessa luz. O amor de Cristo já está brilhando em nós. Por mais que soframos e tudo, esse amor nos leva de uma forma inexplicável. Só quem tem sabe como é maravilhoso. Porque sofrer, se adotar, todo mundo vai. É melhor sofrer sabendo como alcançar essa redenção, esse lugar maravilhoso, o reino dos céus. Então tem esse plano. Todo aquele que crê no Cristo recebe comprovação. Esse plano do Senhor, ele inicia em Adão e Eva, vai por toda a humanidade. Tem a história da Bíblia, tudo. Mas ele é centralizado no Filho de Deus, Jesus. Ele é centralizado nele. E todo aquele que nele crê passa a ser filho do Pai dele, nosso Deus. Pai do Senhor Jesus e nosso Pai também agora. Na palavra do Senhor Deus e por comprovação, porque aquele que crê recebe comprovação, percepção pelo Espírito Santo, nós lemos sobre os demônios, sobre os anjos, sobre o plano do Senhor Deus, sobre a existência de dois senhores, um que é o Senhor verdadeiro, porque é o eterno, é o Criador, e o outro que é Lúcifer, foi expulso do céu e agora é o Senhor do mal, é o maligno, o diabo. Então, esse Senhor, ele está tentando impedir que as pessoas alcancem a redenção. Simples assim. O Senhor Deus fez o homem lá do pó, a primeira etapa, e ele tem que nascer da água e do Espírito. A palavra diz que lá em cima nós não vamos nos casar nem nos dar em casamento. Não tem sexo. Nós seremos como anjos. Eu revelei para um irmão que essa semana mesmo o Senhor Deus me permitiu sentir por alguns momentos um amor tão grande, mas tão grande, que foi amor e dor no mesmo tempo. Porque é um amor que esse mundo da carne não busca. E quando eu senti esse amor, eu não pedi, eu nem sabia como pedir isso. Eu sempre pedi. Como diz em Jeremias 33:3, nós podemos pedir para que o Senhor Deus revele para nós coisas grandes e ocultas. Então eu venho pedindo isso, Senhor, me revele as coisas grandes e ocultas que tu tens reservado para mim. Essa semana o Senhor me revelou, me fez sentir um amor tão grande. Mas tão grande, irmãos, amigos, que todas as questões da minha vida se desmancharam. Foi um amor tão forte, mas tão forte, que no momento que eu senti aquilo, eu estava sentindo muito sofrimento também. Porque eu sabia que eu não podia me agarrar naquela situação, ficar ali. Não vou dizer como foi, mas o Senhor Deus me permitiu estar na presença de outras pessoas em que eu senti esse amor imenso, imenso, imenso. Não imagine nada porque não é a questão aqui. E aí todas as minhas questões carnais sumiram. Todos os meus cursos superiores, tudo que não deu certo na minha vida, nada, tudo ficou para trás. Todos os meus desejos carnais sumiram. Porque quem não é nascido da água e do espírito, estando na carne, vai buscar as coisas da carne até o último dia da sua vida e não vai resolver nada. E quem é nascido da água e do espírito sofre também, muitas vezes por não entender, ah, eu podia ter isso, eu podia ter aquilo, se a palavra diz que não pode. Então não pode. E eu pessoalmente, eu tenho aquele testemunho que eu conto. Aqui eu não vou me alongar, apenas citar que por questões complicadas, sendo saudável, forte e tudo, e querendo e tendo varoa, eu não posso, não poderei me casar, né? Não poderei trabalhar. E assim vai. Mas como? Tá saudável aí, não pode. Mas não tem energia. Não tem energia. Então eu podia abrir a porta ali e pecar, cometer todo tipo de pecado num dia aqui, um dia ali. Mas eu já sei que existe a salvação em Cristo. Já aceitei. Já provei da maravilhosa palavra. Eu li a palavra. Não falo com ignorância. Eu recebi sinais deste Senhor, de cima, sinais sobrenaturais. E até o dia em que um anjo do Senhor desceu e falou comigo, eu cito nas minhas pregações, desceu acima da multidão, numa cidade grande, falou comigo por 1 minuto mais ou menos. E ele falou comigo em carne, acima da multidão. Vim me corrigir. Então veja que, mesmo com um testemunho forte desses, por que que eu ia passar ano após ano pregando e falando sem ganhar nada? Para pessoas que nem conheço, gravando áudio. E analisem sempre o que escutem, o que estão escutando, pela palavra. Pessoas que dizem, ah, fui passear lá no céu. Mentira! A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. São as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiu ao coração do homem. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Então, um testemunho de uma pessoa que diz que foi passear no céu e diz como é que é lá em cima. Não. O próprio Cristo diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Isso está em João 3, versículo 13. Somente ele. Os que morreram em Cristo e foram salvos estão no seio de Abraão. Então, os que nasceram da carne e não nasceram do espírito ainda estão sob a influência de espíritos enganadores, os demônios. Pode ver que quando se fala da Bíblia Sagrada, a pessoa tem uma rejeição, ela não quer ouvir mais nada, nada, nada, nem 1 minuto, nem 2. É uma ignorância total. Isso não é para xingar a pessoa. É ignorância total. Ignorar, não quer saber. E a palavra mais linda e verdadeira, é maravilhosa por ser verdadeira. É a palavra daquele que é o Filho de Deus e veio te tirar da carne e do espírito. Te tirar da vontade do varão, do homem comum, que acredita só no homem. Aí quando vem alguém dizendo, falando as coisas de cima, não, não quero saber. É, tu não quer saber de algo que vai acontecer contigo, vai morrer. Muitos ficam acreditando em reencarnação só porque um falou para o outro, eu disse que me disse. Agora, quando vem alguém e diz assim, o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é a salvação. Basta tão somente ter humildade para pedir, tu vai receber revelações e sinais de cima. Eu recebi muitos sinais e até um anjo do Senhor desceu do céu para falar comigo. Eu vivo em temor a vida inteira ao Senhor Deus. A minha alma está repleta de alegria, mesmo sofrendo as coisas que eu estou sofrendo. Então, tenho o nascimento da carne, é o primeiro, e tenho o nascimento da água e do espírito. Se vê que a pessoa está fazendo as coisas da carne, quando ela age assim, com ignorância. Não quer saber, isso é coisa do passado. Não leu. Como é que ela dá uma opinião dessas? Ela foi confiar no homem. Ela deveria confiar nela mesma. Deveria ver que, hoje, eu não li. Eu não li. Ela está traindo a si mesma. A outra está lá prostrada perante uma imagem de Maria. Maria mesmo, se visse isso, ficaria apavorada. Toda honra e toda glória é para o filho dela, o Salvador. Maria mesmo precisou do filho dela para a sua salvação, por mais santa que tenha sido Maria, porque a palavra diz que todos pecaram na face da terra, todos nasceram primeiro da carne, inclusive Maria. Apesar de que Maria, ela é agraciada porque ela não nasceu da vontade do varão. Não houve a participação do varão, do homem. Ela é agraciada. É. Então o Senhor Jesus Cristo, ele nasceu de Maria. Maria agraciada. Ele nasceu da carne, porque ele veio em carne, essa é a nossa confissão. Aquele que não confessa que o Senhor Jesus veio em carne, este é um espírito enganador. O Senhor Jesus nasceu de Maria, mas Maria era virgem quando ele nasceu. Nasceu da carne, mas não da vontade do varão, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E essa é a nossa salvação. Esse é o nascimento da água e do Espírito. Esse é o único caminho de escaparmos da carne. Pessoa prostrada lá para Maria é porque não lê a palavra daquele que pode dar a salvação para ela, não Maria. Essa pessoa ainda está na carne como aqueles no mundo, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus de fato. Então observe que toda a Bíblia Sagrada é centrada na pessoa do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, Emanuel, que é Deus conosco. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem crê no Filho, crê no Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. É assim. Eu e o Pai somos um. Assim disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Jeová do Antigo Testamento. É o mesmo Deus. É o Verbo de Deus. Toda a palavra é simples, é centrada neste entendimento. Para ler a Bíblia Sagrada, quem lê, né, vai perceber que o entendimento vem daí. Quem não lê, é claro que vai pegar uma paixão que o homem ensinou. Quando o próprio Deus diz, no primeiro mandamento, para amá-lo acima de tudo, todas as coisas e de todos. É o primeiro maior mandamento. Esse plano, então, começou no Éden, e quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, o Senhor Deus providenciou roupas, túnicas de peles, conforme diz em Gênesis 3, versículos 21. Começou o plano. É um plano onde está sendo criada uma nação, uma imensa nação de filhos do Senhor que vão habitar eternamente a glória. Foram expulsos, mas o Senhor em seguida já providenciou túnicas de peles. Porque lá no Jardim do Éden eles não precisavam. E agora eles saem daquele lugar maravilhoso e caem nesse mundo aqui onde se tu ficar sem roupa, tu vai morrer de frio. E aí tem toda a Bíblia nos contando a providência do Criador acompanhando a sua obra maior. Enviou juízes, reis, profetas. Acompanhou e acompanha o homem em toda a história. Eu mesmo, no meu testemunho, desceu um anjo para falar comigo. Eu me senti como que encurralado naquela rua. O Senhor Deus mostrou o zelo dele, o Criador. Eu que sou cristão, eu que creio nessa fé simples. Devoção somente ao Pai e ao Filho. Eu não entendo por que eu. Mas assim é o nosso Deus. É Deus de sinais, não se esconde. A própria palavra em Jeremias 33, 3 diz: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse Senhor não se esconde, é o plano do Senhor, ele acompanha a gente durante toda a história, mostrando sinais, enviando anjos. Ah, mas aí se fica só lá na denominação dando pulinho, é gostoso. Cantar, pular, fazer teatro, é gostoso. Mas na hora de fazer o que a palavra diz, está ali. Clamas, pede com vontade. Senhor, me mostre, estou apavorado. Estou apavorada. Não entendo esse mundo. Já sei que estou salvo, estou salva pelo teu filho Jesus. Eu tenho certeza disso. Mas eu gostaria de sentir a tua presença, Senhor. Concede-me isso, está na tua palavra que se eu te pedir, tu vai me mostrar algo que seja grande, algo que tu ocultaste, tu escondeste, algo que tu guardaste para mim. É, na hora de clamar por estas coisas, a maior parte dos cristãos não pede e não sabe o que está perdendo. Eu recebi muitos sinais. E há 2 anos eu recebi um anjo, irmãos. Um anjo que veio me advertir, veio me corrigir, ele veio em carne. Veio buscar essa ovelha perdida aqui que estava pecando. Esse Deus, que tem esse plano maravilhoso, ele nos acompanha de perto, é zeloso. Tanto que ele enviou o seu próprio filho Jesus para nos trazer a sua palavra de salvação. É Deus de sinais, não se esconde. O problema está naqueles que não buscam este Senhor. Ele concede grandes revelações pelo Espírito Santo que habita em todo aquele que crê. E mais ainda, quem clama, conforme eu disse, recebe sinais. Sendo que o maior sinal que nós aguardamos, ou melhor dizendo, os maiores sinais, né, são os que apontam para a segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Não se iludam, portanto, vocês que estão escutando, sendo cristãos ou não cristãos. Quem não é cristão, aceite. É testemunho de verdade, aceite o Filho de Deus. É bem simples. Quem já é cristão, meu irmão, minha irmã em Cristo, preste atenção. Continue se alimentando dessa palavra, porque o Senhor Deus, Ele envia mensageiros, Ele envia sinais, enviou a palavra, envia revelações pelo Espírito Santo, visões, sonhos, e envia conhecimento através dos irmãos em Cristo, que falam à luz do Espírito Santo. Preste atenção nessas revelações. Em Eclesiastes 3, versículos 16 ao 20, lemos: Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, em piedade, e no lugar da justiça, em piedade. Olha só, onde era para ter juízo, roubaram, mataram, trataram com impiedade. No lugar da justiça, impiedade também, né? Então, a pessoa que era para ter juízo, quando ela está sozinha, ela faz tudo desordenadamente, rouba, mata, né? E na hora de comparecer perante os juízes desse mundo, os juízes corrompidos tratam com mais impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Então, se nós pegarmos somente esses versículos, fica horrível mesmo, porque e esses são os nascidos da carne. Tudo vaidade, tudo termina, tudo vai ser um retorno para o pó. A gente veio do pó, vai voltar para o pó. Até as máquinas que estão aí um dia vão voltar para o pó. E a palavra chamando. Existe algo mais. Existe um Deus chamando para a luz, o Pai das luzes, sair da carne. O Senhor Deus, ele começou lá no Éden, tirou o homem do pó, que não era para ficar no pó, ele tirou, assoprou o espírito dele. Mas somente aqueles que ouvem a voz. Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Todo aquele que segue a Cristo tem a vida eterna e abundante, vai saindo do pó e vai para a vida eterna e abundante. Mas também a palavra diz que muitos vão dar ouvidos a espíritos enganadores. A palavra fala muito em apostatar da fé, aqueles que diziam crer no Senhor Jesus e depois desistem. Mas não é só isso, não. Mesmo os que dizem não crer, eles estão sob a influência de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. sobre a influência da hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Então, a consciência cauterizada é aquela consciência daquele que faz o convite, olha, lê 5 minutos a Bíblia e a pessoa já fala com raiva. Isso aí é coisa do passado, isso aí é não sei o quê. Essa repulsa pelo nome de Jesus, ela vem do mundo espiritual. Ela vem dos espíritos enganadores que estão sobre a humanidade, a Bíblia explica. E eu pude ver essas coisas. O Senhor Deus me permitiu ver muita coisa. Ver como isso funciona. Então a pessoa não leu a Bíblia, e tem, isso é um exemplo que eu estou dando, tem muitos exemplos, né? Não leu a Bíblia e ela tem essa reação assim, provando claramente que ela está sob influência de um poder maligno, que não quer que ela leia aquilo ali, que ela receba a vida eterna e abundante. Ela é capaz de ler centenas de livros a vida inteira, menos a Bíblia. Isso aconteceu comigo, hein? Eu comecei a estudar aos 4 anos de idade. Porque aos 4 anos de idade eu tive revelações. Aos 6, 7 anos de idade eu já estava lendo livro após livro. Mas eu não li a Bíblia. Fui aceitar o Senhor com 51 anos de idade. Hoje tenho 57. Glória a Deus que o Senhor Jesus me salvou. Então observe esse comportamento. Fala da Bíblia, pessoa, isso é coisa do passado, isso aqui, mas nem leu. Nem leu, está indo para o engano e não sabe. O Senhor Deus me permitiu ver como esses espíritos enganadores fazem. O mundo é preparado como um parquinho de diversões. Está aí, ó, está girando, está achando que está bem, né? Mas os demônios estão indo e vindo. O maligno ele está como um leão rugindo, querendo devorar a tua alma. A hora que tu morrer sem Cristo, vai para o inferno. Eu recebi até um anjo do Senhor para falar comigo, para me advertir que eu estava errando. E por eu ter clamado e ter pedido, o Senhor Deus tem me mostrado muitas coisas, muitas revelações. E eu, na qualidade de cientista, ou seja, eu tenho assim essa coisa do cientista, eu gosto de ver. Porque eu não acho sensato acreditar em qualquer coisa, não. Eu sou cristão porque o Senhor Deus me revelou as coisas. Porque se vê o mundo do jeito que está. Então, como que eu tive revelações? Eu vou explicar por cima para vocês. Existe uma coisa que é projeção astral. Existe outra coisa que é projeção mental, que é também usada como manipulação mental, que muitos adeptos de Satanás fazem isso, né? E também os demônios. A projeção astral é quando a pessoa, normalmente dormindo, mas nem sempre precisa dormir, né? Quando a pessoa está em sofrimento, acontece mais ainda. Quando a pessoa está sob pressão desse mundo, então a alma da pessoa, ela quer, a alma precisa sentir um alívio. O que que a alma faz? Ela se projeta no astral. Isso aí, amados irmãos, não se assustem. Vocês não são obrigados a crer nisso. Mas eu estou explicando por revelações coisas que muitas pessoas já conhecem, mesmo pessoas que não creem no Senhor Jesus. Então a projeção astral é assim, ó, é como se no sono, ela acontece até acordada a pessoa, né? É como se no sono a pessoa ela sonhasse com outra pessoa. Só que no outro dia ela vê que foi real. Como é que tu sabe que foi real? É que no outro dia a outra pessoa vai lá na tua casa, toca a tua campainha e vem ter satisfação contigo. Se foi bom, ela vem pedir mais. Então não foi sonho. Tu e a outra pessoa se encontraram no plano astral. Plano astral, mundo espiritual, existe o mundo espiritual. Então o grande engano é que se a pessoa não está orando, não está buscando o Senhor Jesus, não está se santificando, quem está em Cristo, todos fazem essa projeção astral, mas não lembram. Estão entendendo? E é nesse mundo espiritual que os demônios, eles fazem com que as pessoas sejam manipuladas mentalmente. Por isso que quando se fala de Jesus para uma pessoa, você pode ver, pela maior prova, ela mesma não aceita o próprio raciocínio dela. Ela sabe que não leu a Bíblia e ela mesma lança com tanto furor uma opinião firme e diz isso aí é coisa do passado. Por quê? Porque toda noite e todo dia ela está sob a influência do mundo espiritual. Os demônios que estão condenados não têm salvação, eles vão para o lago de fogo. É uma questão de tempo. Eles fazem tudo para convencer as almas de que isso não existe. Uns não creem que há vida depois dessa, outros ficam usando a desculpa da reencarnação. Eu posso fazer o que eu quiser, eu vou reencarnando, não existe juízo, né? Uns caem num engano tão grave de crer na reencarnação, carregar a Bíblia Sagrada, que claramente de capa a capa ensina tudo que o Senhor Deus nos colocou através do Filho dele, Jesus, que é o contrário da reencarnação, é salvação. Se houvesse a reencarnação, não haveria a necessidade de um Salvador. Olha o absurdo. Sendo Jesus Cristo Salvador, ele viria salvar a gente do quê? Se tem reencarnação, não precisa. Vai reencarnando. Essas questões lógicas simples. A pessoa que acredita na reencarnação nem ama a Deus, nem está pensando em Deus. Porque ela despreza o próprio Filho de Deus, que explica tintim por tintim, toda a Bíblia Sagrada, explicando o plano do Senhor Deus, que é o nascimento da carne primeiro, para depois nascermos da água, do Espírito, e habitarmos eternamente com Ele. É a formação de uma família celestial. Simples assim. Quem não vê o que está acontecendo nesse mundo, que fique com esse mundo, vai ser condenado depois. Aquele que crê na reencarnação, de fato não crê, está pelo ímpeto da programação, da influência dos demônios, que não pensa no próprio raciocínio, carrega a mesma Bíblia daquele Senhor que diz que não existe reencarnação, porque ele é o Salvador. Se ele é o Salvador, a reencarnação não pode salvar. Se a reencarnação existisse, fica uma grande pergunta para esses que dizem sobre isso. Quantas reencarnações seriam necessárias para ti te preparar, evoluir tanto a ponto de poder chegar na presença do Senhor Deus? Nem que a pessoa pudesse reencarnar 1 milhão de vezes, ela não conseguiria evoluir a ponto de ser digna de conversar com o Criador. Por isso, a fé no Cristo Jesus, a única fé que é simples e verdadeira. Até um anjo do Senhor veio e falou comigo. Porque não é uma fé em que nós vamos tentando, a nossa arrogância, a nossa soberba, não existe reencarnação. É a fé em que este Senhor, este Criador que criou este plano, ele vem, é Senhor de sinais, ele se apresenta, ele vem buscar a gente, ele enviou o próprio Filho para nos salvar. É por isso que eu, um Zé Ninguém, até eu recebi um anjo do Senhor, desceu, ficou acima da multidão, falou comigo mais ou menos 1 minuto. Este Senhor fala contigo, sendo cristão também, para ler a palavra dele. E não ir no achismo, para ver que é a fé simples, mas ele é, Senhor, zeloso, prestar culto somente a ele. Aí tu vai nascer da água e do Espírito. Estudar os ensinamentos deste Deus, e não daquilo que o homem diz que é. Não crer naquilo que esse livro que tu tens aí não ensina. Não crer naquilo que o homem distorceu. Procurar várias versões da Bíblia Sagrada e comparar, se interessar pela palavra do Senhor Deus. E se tu não crê, é simples, começa devagarinho. Começa que o Espírito Santo te guia. Pois tu tá na carne e tá sendo oferecida a saída para nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, que é o próprio Deus. Deus é Deus de todos e de tudo, de todas as criaturas. Ele é Deus até dos demônios, ele é o Senhor de todos os senhores. Mas ele é Pai somente daqueles que o amam. Somente daqueles que ouvem a sua palavra e cumprem e fazem o que ele pede. Então vejam que grave. Vou terminar a explicação. Existe a projeção astral quando a pessoa dorme. Normalmente, quando a pessoa dorme, ou quando ela tem muito sofrimento, quanto mais sofrimento, mais ela vai. Só que ela não lembra, né? A alma, ela sai e conversa com outras almas no mundo espiritual. Comigo aconteceu muito. As pessoas da cidade vinham tudo conversar comigo, várias pessoas que tiveram experiências comigo no mundo espiritual. E o perigo é esse. Quando não está buscando a palavra do Senhor Deus, nesse mundo espiritual, tu vai ter a liberdade, sem lei, sem nada, vai fazer o que tu quiser. E mesmo aquele que diz que está em Cristo, quando toda noite entra nesse mundo espiritual, que está pensando que dormir, está dormindo ali, não está dormindo, a alma não dorme. Por isso que lá em cima não tem dia nem noite, é a luz do Cristo que ilumina eternamente. O Senhor Deus não nos fez para viver assim na carne, acordando, dormindo, trabalhando, cansando, tudo isso aqui. Não. A tua alma não dorme nunca. E o perigo é esse, a pessoa que acha que está em Cristo, mas não está buscando de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, com toda a vontade. Quando ela chega nesse mundo espiritual, toda noite acontece. Ela tem a liberdade de fazer o que quiser. Aí acaba pecando. E os que não estão em Cristo, pior ainda. A gente fala da Bíblia, diz, isso é coisa do passado. A pessoa tem uma repulsa, não quer nem ouvir esse nome Jesus. E tem aqueles que inventam um Jesus falso, né? O meu Jesus me entende. Não. Ele te entende, sim, mas não é ele que tem que te entender, é tu que tem que entender ele. Não é o Senhor Jesus que precisa ser salvo, ele é a glória. Ele é o Filho de Deus, ele é a glória do unigênito do Pai. É tu, sou eu, somos nós que temos que entendê-lo, somos nós que temos que buscá-lo. Então não tem essa de dizer, meu Jesus me entende, eu faço como eu quero. Não tem. A salvação não vem por aí, a salvação vem de Cristo Jesus. Se Cristo Jesus é o Salvador, e Ele é, eu testifico, tem que buscar Cristo Jesus e não a um Jesus inventado. É engano. É doutrina de demônio. Então, durante o sono, os demônios entram nesse plano espiritual e doutrinam as pessoas. Por isso que as pessoas têm essa repulsa, ou repulsa, não quer nem ouvir esse nome, ou inventam um Jesus fictício. É manipulação mental. Isso se faz muito no espiritismo, manipulação mental. As pessoas são manipuladas a ponto de carregar a Bíblia Sagrada para cima e para baixo e seguir o oposto do que está sendo ensinado ali. E não é só no Espiritismo. Aquele que se prosta para Maria está seguindo o oposto de toda a Bíblia Sagrada, que é centrada no Senhor Jesus Cristo, no zelo do Criador. No ciúme, na vontade daquele que é o absoluto poder total, que não pode ser diminuído e não aceita dividir a sua glória com ninguém. E que nos diz que enviou o seu próprio filho e somente através dele vem a salvação. Então, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, a salvação vem somente pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é o plano maravilhoso do Senhor Deus. Só que há muito mais coisas envolvidas. Quem não aceitou, aceite logo a Cristo. Quem já aceitou, busque de todo o coração ler a Bíblia e entender essa palavra tão simples, que é adorar somente a Deus, adorar somente o Pai e o Filho, buscar somente prestar serviço para o Pai e para o Filho. Simples. Vejam como é terrível a revelação que lhes dou. Cada noite que vocês dormem, vocês estão sendo programados por demônios. No mundo espiritual, eles colocam coisas para vocês, situações, porque assim como vocês vivem no dia a dia, né, o dia a dia, durante o sono, vocês vivem as situações livres, livres, uns com os outros. E nesse mundo espiritual, os demônios, eles influenciam a mente de vocês. Para quem não está em Cristo, é um prato cheio. A pessoa pode estar tão programada que quando fala o nome de Jesus, ela pula. Não quero saber disso. Ela tem essas respostas. Mas nem leu. Não sabe o grande tesouro que tem ali, a salvação. E antes mesmo de alcançar a salvação, o próprio texto é riqueza sobre riqueza, maravilha sobre maravilha. Então, a hora é agora. A colheita já está sendo feita. É o plano do Senhor. Desde Adão e Eva, nascidos da carne, o Senhor Deus chama, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Quem ouve a voz de Deus é nascido da palavra de Deus e de Deus, passa a ser filho de Deus. E sente a presença do Espírito Santo. Sabe para onde está indo, não é a palavra morta. Sente. Eu cheguei a receber um anjo do Senhor. Vos testifico da verdade que Cristo, Jesus, o Filho de Deus, veio em carne, é o Salvador. Basta crer tão somente nele, prestar culto somente para ele, buscar somente a simples palavra dele. Não custa nada, não precisa pagar nada. Se tu quiseres, é tu e a Bíblia no teu quarto. Amados, nós temos parte agora, não com o mundo, Nós temos parte com o Senhor Jesus, nós temos herança dos santos na luz. Assim diz Colossenses 1, os versículos 12 em diante. Ele nos libertou do império das trevas. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus se aproxima, começa a ler a Bíblia, 5 minutos por dia que seja. Começa a receber a presença do Espírito Santo e vê que esse mundo é um império das trevas. Vejam que eu vos revelei todas as noites, aquele que não está selado pelo Espírito Santo, aquele que não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, todas as noites a sua alma está passeando e conversando com demônios no mundo espiritual. E volta de lá preparado para negar Cristo. Por isso que quando fala para uma pessoa, ela nega, não quero saber disso. Vocês podem ver que é assim. Nem leu, como é que está jogando fora uma coisa que não leu, só porque disseram para ela. Só porque criaram livros e livros falando da Bíblia. Ela foi capaz de ler dezenas de livros. Ah, porque isso? Porque na história isso foi criado para enganar o homem, não sei o quê. E não se dá por conta que nem leu, para ver por ela mesma que é mentira. Não leu. Porque está sob o domínio do império das trevas, até durante o sono. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, sabemos que Ele nos libertou do império das trevas. Nem em sono mais nós somos atacados por demônios. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Estão selados, garantidos, para vivermos eternamente em Cristo Jesus. Então, nós que cremos, todos nós, busquemos esta palavra, na qual nós já cremos. Pois Jesus falou para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você que está em Cristo, não fique no achismo. Não fique nas coisas que você acha que é melhor, que gosta, que é assim. Não, busque a palavra como ela é. Não fique como Nicodemos respondendo coisas assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E não entendendo. E Jesus respondendo de novo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é da vontade do varão, da carne, das coisas que a gente quer. Mesmo aqueles que agora professam, dizem que Jesus Cristo é o Senhor, muitos dizem também que outros santos são o Senhor, seguem a vários senhores, quando este Senhor ele exige exclusividade, tem que nascer da palavra dele e do Espírito dele, e não da palavra de vários e de vários espíritos. Senão, vai continuar sendo da carne, vai continuar cumprindo as vontades próprias. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não demos atenção ao Espírito, pois, se quisermos morrer, demos a atenção ao Espírito se quisermos viver. O espírito está pronto e a carne é fraca. Não dê atenção, portanto, ao que a carne quer te ensinar. Dê atenção ao que o espírito quer te ensinar. Pois todo aquele que é nascido da palavra de Deus, que é a água que Deus está oferecendo para nós, e dele mesmo, que é espírito, passa a ser filho de Deus. Passa a ser selado para a promessa de vida eterna e abundante. A paz do Senhor.